Capítulo 16. O evangelismo deve vir em primeiro lugar. Faz só alguns anos que entramos no terceiro milênio após o nascimento do nosso Salvador, e a Igreja nunca teve de enfrentar tantos desafios em tantas áreas diferentes: social, política, demográfica, econômica e filosófica. Diante desses desafios, a Igreja de hoje muitas vezes parece estar paralisada e confusa, dilacerada por divisões e incertezas. Em vez de sermos sal e luz no mundo, contentamo-nos em nos refugiar nos nossos guetos eclesiásticos, envolvidos com os nossos assuntos internos, sem nos preocuparmos com as necessidades mais profundas daqueles que nos rodeiam. Aos olhos de muitos, a religião perdeu a relevância e é só uma relíquia do passado. Apesar das dificuldades, o século XXI poderia marcar a maior expansão evangelística da história da Igreja cristã. Para que isso aconteça, porém, a Igreja, em toda a sua diversidade, precisa enfrentar os desafios e mobilizar todos os recursos materiais e espirituais possíveis para anunciar o Evangelho que nos foi confiado. Os desafios que enfrentamos hoje. Vejo pelo menos quatro tendências que desafiam o evangelismo mundial atualmente. Primeiro, a urbanização acelerada. A população do mundo hoje é de mais ou menos 7 bilhões de pessoas, aproximadamente o triplo da população do início do século XX. Pelo menos metade dessas pessoas vive em grandes cidades, desligadas de suas raízes, mudando de endereço o tempo todo. Muitas vezes, lutando pela sobrevivência em meio à pobreza extrema e potencialmente explosiva, politicamente falando, porque seus sonhos podem ter sido sepultados pela desilusão e pelo desespero. Mais de 50% da população mundial tem menos de 25 anos de idade, e nas partes mais pobres do mundo, essa proporção é muito maior. Segundo, o secularismo galopante. Uma das mais desanimadoras tendências históricas desde o século passado ou antes é a descristianização de muitos dos antigos baluartes cristãos, principalmente na Europa, por causa do avanço maciço do secularismo. Entretanto, o secularismo também tem impacto crescente em outras partes do mundo, como no sudeste da Ásia, por exemplo. A maioria das pessoas que vivia nos antigos países comunistas da Europa Oriental não abandonou sua visão de mundo secular, embora se tenha libertado das armadilhas marxistas. O secularismo pode ter várias atitudes em relação à religião, desde uma total indiferença até a feroz hostilidade. Em sua raiz, entretanto, o secularismo sempre exclui Deus do mundo e da vida diária. O secularista vive para o presente, sem nenhuma referência a Deus ou a seus valores morais e espirituais absolutos. Pessoas com uma perspectiva secular da vida geralmente não sentem muita necessidade de religião e, portanto, são indiferentes ou mesmo refratárias à mensagem cristã. Terceiro, a expansão das religiões não cristãs. Enquanto o secularismo cresce em algumas partes do mundo, outras estão passando por um profundo despertar espiritual. Isso se deve, em parte, à suspeita de que o secularismo não conseguiu dar respostas satisfatórias para as questões fundamentais da vida. Por consequência, algumas religiões não cristãs tornaram-se cada vez mais arredias às tendências secularistas do Ocidente, temendo a morte de suas tradições. Em muitos casos, como no islamismo, por exemplo, elas se tornaram cada vez mais militantes e agressivas. E alguns países que adotaram uma dessas religiões como a religião oficial do Estado aprovaram leis restringindo qualquer influência ou atividade cristã. Mesmo em países como os Estados Unidos, está havendo um surto de interesse em assuntos religiosos. Entretanto, nem todo esse interesse está voltado para o cristianismo histórico. Seitas e tradições religiosas não ocidentais também estão crescendo. Quarto, o deslocamento das fronteiras nacionais e o surgimento de novos campos. A última década do século XX será lembrada pelos historiadores como um divisor de águas da era moderna. O colapso do marxismo na Europa Oriental e na antiga União Soviética provocou mudanças extraordinárias, cujo impacto ainda não podemos avaliar completamente. No entanto, do ponto de vista do evangelismo cristão, esse fato marcou uma das maiores aberturas para o evangelho em toda a história da Igreja. Nunca antes uma área tão grande, habitada por centenas de milhões de pessoas, abriu-se tão repentina e completamente para a atividade evangelística. Na maior parte dessas áreas, um remanescente cristão sobreviveu aos ferozes ataques do ateísmo, mas essas igrejas não têm condições de evangelizar seus países sem ajuda externa. Contudo, os que vêm de fora para evangelizar têm de aprender a temperar seu entusiasmo com muita oração, planejamento estratégico, sensibilidade cultural e o desejo de trabalhar em parceria com os que já estão ali. Que outros campos surgirão nas próximas décadas? Será que as transformações que estão em curso no Oriente Médio ou na Ásia significam que as portas se abrirão para o evangelismo cristão vindo de outras partes do mundo? À medida que avançarmos pelo século XXI, talvez vejamos portas se fechando para o evangelismo e o aumento da polarização religiosa em algumas partes do mundo. Países historicamente cristãos praticamente abandonaram suas raízes cristãs e se tornaram alvo de um proselitismo agressivo por parte das religiões não cristãs. Coisas que não mudam. Em meio a tantas transformações ocorrendo no mundo, cabe unicamente à Igreja declarar, por palavras e ações, que existem coisas que nunca mudam. É a mensagem de que Deus, o Supremo, imutável, onipotente Criador do Universo, ama a humanidade e quer que nós o conheçamos pessoalmente. É a mensagem de que a humanidade se afastou de Deus, rebelou-se contra a sua vontade revelada e, por causa do pecado, é inimiga de Deus e de seus semelhantes. É a mensagem de que Deus tomou a iniciativa de acabar com o abismo que se formou entre Ele e a humanidade e fez isso vindo à Terra na pessoa de Jesus Cristo. É a mensagem de que há esperança no futuro, porque Cristo ressuscitou dos mortos e reinará vitorioso sobre todas as forças do mal e sobre a morte e o inferno. Não, Deus não mudou, nem a natureza do coração humano mudou. E é por isso que o Evangelho é relevante para todo indivíduo em todas as culturas, a despeito de todas as diferenças culturais, étnicas, econômicas e políticas que nos separam. As necessidades, as aflições e os temores mais profundos do coração humano são os mesmos. O Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Romanos 1, verso 16. Outra coisa que também não mudou foi a comissão de Cristo para a Igreja. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, verso 15. Essa ordem, reforçada por um profundo amor por Cristo e pelo próximo, levou os cristãos primitivos a irem de um extremo ao outro do Império Romano, muitas vezes pagando com a própria vida o preço da sua lealdade. Obedecendo a essa mesma ordem, missionários e evangelistas, através dos séculos, têm levado a mensagem do amor de Deus em Cristo aos lugares mais remotos da Terra. Evangelismo eficaz neste século. Será que a Igreja de Jesus Cristo conseguirá vencer os desafios do século XXI com toda a sua confusão e complexidade? Ou os cristãos se retirarão lenta, mas inexoravelmente, para seus guetos eclesiásticos, sua mensagem desprezada e seus esforços débeis e inúteis? Está na hora da Igreja responder a essas perguntas honestamente. O que precisa acontecer para que a ordem de evangelizar seja cumprida, de modo que o século XXI se torne o século de ouro do evangelismo em toda a história? Deixe-me sugerir 4 chaves para o evangelismo eficaz. Princípios básicos de evangelismo que sempre foram válidos, mas que assumem um caráter ainda mais urgente em face dos desafios do mundo moderno. Primeiro, a redescoberta da mensagem bíblica integral. As pesquisas apontam sempre que se perguntarmos às pessoas no mundo ocidental se elas creem em Deus, Jesus, céu ou quaisquer outras doutrinas básicas da fé cristã, um grande número responderá que sim. No entanto, a vida dessas mesmas pessoas mostra pouca ou nenhuma evidência de uma fé salvadora. Por quê? Um dos motivos é que, se perguntarmos a ela o que é ser cristão, veremos que elas conhecem muito pouco sobre o que a Bíblia diz a respeito dessa questão crucial. A tarefa evangelística deveria, antes de tudo, mandar-nos de volta ao estudo da Bíblia, com dedicação e oração, para desvendarmos o cerne da mensagem de Deus para um mundo incrédulo. Isso também significaria a volta da prioridade bíblica do evangelismo. É triste constatar que em muitas igrejas de hoje, e para muitos cristãos individualmente, o evangelismo vem em último lugar na lista de atividades normais da congregação ou denominação. Até mesmo uma leitura superficial do Novo Testamento mostra que o evangelismo era a prioridade da igreja primitiva. Os cristãos são chamados por Deus a fazerem muitas coisas, mas uma igreja que não põe o evangelismo em primeiro lugar perdeu a visão de sua principal função diante de Deus. O evangelismo bíblico precisa ser muito mais enfatizado na educação teológica também. De fato, ele deveria permear todos os aspectos do currículo de um seminário, em vez de ser um apêndice menor, como muitas vezes acontece. No entanto, a recuperação da prioridade do evangelismo não nos deve levar a fazer uma falsa distinção entre a proclamação do evangelho e a preocupação com os problemas sociais. Ambos fazem parte do chamado de Deus e devem andar juntos. Um cristão que não expressa o amor de Deus pela humanidade através do serviço compassivo não está vivendo seu discipulado plenamente. O mesmo se aplica ao cristão que não manifesta o amor de Deus pela humanidade por meio do testemunho verbal. A Bíblia diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Mateus 9, verso 35. Imediatamente depois, ele comissionou os 12 discípulos para fazerem a mesma coisa. Os cristãos de hoje, que têm um interesse especial pelo evangelismo, descobriram novas dimensões dessa diversidade de ministérios. O artigo 5º do Pacto de Lausanne de 1974 declara: Afirmamos que Deus é o Criador e o Juiz de todos os homens. Portanto, devemos partilhar o seu interesse pela justiça e pela reconciliação em toda a sociedade humana e pela libertação dos homens de todo tipo de opressão. A salvação que alegamos possuir deveria estar nos transformando na totalidade das nossas responsabilidades pessoais e sociais. Segundo, a mobilização de toda a igreja. Por muito tempo, temos presumido que evangelizar é tarefa para apenas alguns profissionais ou algo que o pastor pode fazer sozinho, além de realizar um monte de outras tarefas todos os dias. Essa ideia não condiz com o Novo Testamento e nem é realista. Se o objetivo é vencer os desafios das próximas décadas, a tarefa é simplesmente gigantesca. O professor Michael Green a afirmou com muita propriedade. Ele diz: em todos os períodos em que o cristianismo se mostrou mais forte e dinâmico, o evangelismo partiu da igreja local e teve um impacto perceptível nas regiões vizinhas. Não creio que a recristianização do Ocidente possa ocorrer sem a renovação das igrejas locais em toda essa área do evangelismo. A igreja primitiva não se espalhou apenas pela pregação daqueles poucos que tinham dons especiais como pregadores e evangelistas, por mais importantes que eles tenham sido. Os cristãos comuns, que testemunham fielmente a seus vizinhos pagãos através do evangelismo pessoal, tiveram um papel decisivo. Paulo escreveu à jovem igreja de Tessalônica: partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. 1 Tessalonicenses 1, verso 8. Se quisermos que o Evangelho seja divulgado de forma eficaz, é preciso que a igreja inteira, tanto o clero quanto os leigos, se mobilize para o evangelismo novamente. O professor George Hunter escreveu: o cristianismo ocidental precisa de uma quantidade imensa de congregações com foco deliberadamente missionário. Igrejas que abandonem o modelo de ministério que se dedica simplesmente a cuidar dos fiéis, cujo principal alvo seja alcançar e discipular pessoas que ainda não creem. Isso significa que precisamos dedicar-nos mais ao treinamento do discipulado, treinamento que inclui evangelismo. Significa que devemos arrepender-nos das nossas concessões e dos nossos fracassos em demonstrar o poder transformador e o amor de Cristo na nossa vida, aprendendo novamente o que significa ser sal e luz num mundo decadente e imerso em trevas. Muitas vezes, o mundo incrédulo rejeita a nossa mensagem porque não vê diferença entre cristãos e não cristãos. Significa também que devemos incentivar a descoberta e o desenvolvimento do dom espiritual do evangelismo em todas as suas manifestações. Na igreja, Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores e mestres. Efésios 4, verso 11. Esse dom nunca foi retirado da igreja. Alguns o exercem com crianças ou jovens, outros com seus vizinhos ou colegas de trabalho, outros no ministério de pregação pública. Não importa como seja exercido, esse dom deve ser indissociável do ministério integral na igreja, não um trabalho isolado ou independente, desvinculado da igreja ou até combatido por ela. Terceiro, a disposição para explorar novos métodos e novos campos. Métodos que funcionaram no passado para chamar a atenção das pessoas para a igreja e atraí-las para os seus programas não funcionarão necessariamente numa era saturada de meios de comunicação. Não é por acaso que as igrejas mais bem-sucedidas em alcançar bairros e cidades para Cristo sejam exatamente as que se mostram mais flexíveis e adaptáveis em seus métodos. Por exemplo, só porque achamos que as pessoas que não frequentam nenhuma igreja deveriam ir à igreja para o culto de domingo de manhã, isso não quer dizer que elas irão. E se esse for o único canal de contato de uma igreja com os que não são seus membros, não será surpresa se ela for perdendo a sua importância na sociedade e poucas pessoas se converterem a Cristo. Nos Estados Unidos, algumas igrejas têm cultos no sábado à noite, além dos cultos de domingo, porque perceberam que os descrentes que vivem em suas áreas de atuação são mais propensos a ir à igreja nesse dia. É claro que isso não se aplica necessariamente a outras igrejas. O ponto principal é que precisamos parar e analisar a situação e depois usar de criatividade para agir. Em algumas comunidades, será necessário desenvolver programas específicos para atender às necessidades de determinados grupos: pessoas solteiras, mães e pais solteiros, adolescentes, idosos, empresários e assim por diante. Cada um desses grupos tem necessidades próprias, que muitas vezes podem ser o ponto de contato entre essas pessoas e a igreja. Não quero que me entendam mal. Evangelismo é mais que apenas aplicar métodos. E, na verdade, os métodos podem até atrapalhar o evangelismo autêntico. Os métodos são necessários, mas podem facilmente se tornar um fim em si mesmos, deixando de ser vistos como instrumentos ou meios usados no evangelismo. Quarto, a dependência total e incondicional de Deus. Para mim, sempre houve um maravilhoso mistério na pregação do Evangelho. Deus nos manda ser fiéis na proclamação da palavra, mas ao mesmo tempo, todo sucesso, todo progresso, não importa quão pequeno seja, só é possível porque Deus age por meio do Espírito Santo. O Espírito nos dá a mensagem, conduz-nos àqueles que Ele preparou e gera a convicção do pecado e da nova vida. Quando compreendemos essa verdade, ela nos liberta da tentação de recorrer à manipulação ou pressão. Ela também nos liberta de qualquer traço de orgulho ou pretensão, porque sabemos que Deus, e somente Ele, merece todo crédito por qualquer obra que seja realizada. Quando compreendemos essa verdade, também nos damos conta da extrema importância da oração no evangelismo. Estou plenamente convencido de que o meu próprio ministério só foi possível por causa dos inúmeros homens e mulheres que oraram por mim. Nunca estive diante de uma audiência sem sentir essa cobertura de oração e sem sentir também a minha própria dependência de Deus e Espírito Santo para a realização dessa obra. As palavras de Zacarias deveriam estar escritas com tinta indelével no nosso coração e na nossa mente, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, verso 6. A palavra de Deus para o terceiro milênio. O que Deus está dizendo para nós do século 21? Aos que fazem parte do grupo dos que são indiferentes a Deus, a mensagem é clara: venham para mim enquanto há tempo. Eu os criei, eu os amo. Providenciei caminho para que vocês possam conhecer-me pessoalmente, por meio da fé em Cristo. Já para aqueles que são seus, porém, Deus diz: sejam fiéis a Cristo, sejam fiéis ao seu chamado. Levem outros a Cristo, com suas palavras e com suas ações. Será que o século XXI marcará o maior crescimento que a Igreja Cristã jamais experimentou ou a sua maior derrota? As palavras do arcebispo George Carey em seu discurso de posse em 1991 devem ser lembradas. Ai de nós se pregarmos religião em vez do evangelho. Ai de nós se pregarmos uma mensagem que só se preocupa com a nossa santidade interior e não relaciona a nossa fé com o mundo ao redor. E ai de nós, se não transmitirmos às futuras gerações os impenetráveis tesouros de Cristo, que são a própria pulsação da Igreja e a sua missão. Esse é o nosso desafio.